esse momento aí que a gente vai dividir. Uma apresentação cheia de emoção, de amor, de indagação, de raiva. Uma mistura de um monte de coisa que acontece nas ruas. Um dia, olharam pra nós com um olhar de preconceito, devido a nossas vestes e nosso estilo, por muitas vezes uma falta de um conhecimento, olhava pra nós com um olhar, não, você não merece pisar no centro. Hoje, a favela mostra que se organizou e tem uma festa no centro, e hoje é favela ou não é nessa porra? A música, ela pode ser universal, e ela vai criando força cada vez mais do que você fala do seu universo, né? O meu universo é isso aqui, ó. É o Grajaú. Pra chegar, eu vou conquistar. Respeitou. Eu vou conquistar. Então eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional, convidão até o pescoço. Não fosse assim, a admissão tava o osso. Então eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional, envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, a admissão tava o osso. O que eu quero pra mim, eu quero pra você. Eu quero que você se erga se não quer. Mas se for... Porque eu não vou ficar parado esperando alguém me atropelar. Não vou ficar parado esperando alguém matar. A esperança que tá no meu coração, que me dá forças, eu não sigo em vão. Sempre tranquilão e às vezes amizades sinceras são poucas, meu irmão. O que eu quero pra mim, eu quero pra você. Saúde, paz, tranquilidade pra família. Eu vou me organizar, quebrar, ganhar dinheiro. Sim, precisar, entendeu? O ano assim que cês quer, é assim que vai ser. É rap nacional, é de atitude, proceder. É zona sul, zona oeste, zona norte, zona leste. É o centro, a maldade na cabeça o dia inteiro. Os mano da correria que se envolve com rap, ele curte esse rap, resgatado rap. Apetite tem, apetite tem. Mas você? Que o rap faz muito mais que sua religião. Que o presídio, o cacete é ativão. Vejo uma criança dançando, break é lindo. Vejo as mães alegres com seus filhos. As autoridades vão ficar de bobeira na pista. Não conseguem perceber que aqui é nós da fita. É muito mais que um cumprimento, é uma consideração. Vocês querem tirar sarro da autoestima dos irmãos, mas eu não vou deixar. Eu vim pra incomodar, vim pra cutucar, pra confundir. Sim. Você desista, um exército, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional, envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, a admissão tava o osso. Então eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Fosse assim, admissão tá voando. E você pode até fingir que tá dormindo, mas o mundo não para e eu vou prosseguir. Diferente do que você tá pensando, eu sou trabalhador e vou, porque eu tenho noção do meu talento e da proporção do amor que eu carrego. E se eu vim pra cá é porque tenho uma missão. Talvez seja cantar rap ou cuidar. Porque eu nasci no Grajaú e eu sei bem o que é uma cena. Eu já vi vacilo morrer. Ascensão profissional, nada na biqueira e o culpado só aparece na Mas quem sou eu pra te dar conselho? Seja um covarde vivo ou um herói que ganha enterro. São várias as fitas, minha alma segue sofrida. Se é pra viajar, eu vou viajar. Você! Na brisa do amor que tá no interior, das coisas que passei, eu quero é esquecer o horror. Pelo amor, eu quero dizer. E se faltar o ar de um amigo, eu não vou deixar. E pelo amor, eu quero dizer. E se faltar o ar de um amigo, eu não vou. Então, eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional, envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, a admissão tava o osso. Então, eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Rap nacional, envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, a admissão tava o osso. Yeah. Pelo amor de Deus, não temos a pretensão de achar que todo mundo vai achar que a gente é o iluminado, nada, não, é mentira. O artista é o mais cobrado, porque ele, se ele tem dons, é porque ele tem muito mais o que pagar aqui nessa terra, nesse planeta de expiação. Sejam bem-vindos ao planeta Terra, parabéns, vocês são maravilhosos. Artista, então, ó, mais maravilhosos ainda. Não se engane, aí, pra vocês, em Grajaú. Um artista, um retrógrado, um anarquista, jamais vai conseguir nada se ele não perceber que é a energia do todo que faz ele ser alguma coisa, você tá me entendendo, meu irmão? Se um arrombado chegar e falar, eu sou foda, fala, você é o fodinha, tio, vai tomar no seu cu.